É nóis, ex-barão e shake na rap, rima cruz, escuta só, Cristo B. Não importa o quanto você chorou essa noite, não, não, não. A alegria sempre vem pela manhã, ela sempre vem, ó. E já que amanheceu, aí ó, ex-barão, diz pra eles como que é, irmão. Vai lá, mano. Amanheceu, senti meu coração mais leve, como se algo bom fosse acontecer em breve. Olhei pro dia, vi possibilidade de mais sacrifício, menos vaidades. O mundo é nosso quando não se põe limites. As lutas, as percas, vitórias, revide. Sei que Deus me guia por onde quer que eu vá. Que a dor me faz crescer, que o amor me faz voar. Independente do que é fato, a fé é o que me leva além do próximo ato. Quebrar a lógica é mais que necessário. Se o medo dita, a luz revela o contrário. É quando provo do calor, do valor, da bondade eterna do meu Criador, que provou pra reis como se conduz a vida e mostrou nas leis que o ódio não se revida. Lutar, buscar, se empenhar, guerrear em favor do que destrói, o que devemos amar. É honrar, validar, fazer valer, conquistar. Respeito no convívio vai mais além que sonhar. Decidir levantar, olhar pro sol, aceitar que depois da noite escura tudo vai melhorar. Se as coisas do mundo têm preocupado você, o dia amanheceu, o melhor que você faz é viver. Sinta o calor do sol aquecer seu coração. Deixa o dia amanhecer, pôr um fim na escuridão. O inverno já passou, a primavera já chegou. Olhe pro alto e agradeça, veja que o sol raiou. Sinta o calor do sol aquecer seu coração. Deixa o dia amanhecer, pôr um fim na escuridão. Passou, a primavera já chegou. Olhe pro alto e veja que o sol raiou. Amanheceu e graças a Deus que tá quente. A noite fria, escura, não podia ser pra sempre. Sorte é decorrente, você escolhe o que quer. Todo gigante vira um rato com um pouco de fé. Motivos pra reclamar tem a vida inteira. Fica velho e perder toda a brincadeira. Ou então decidir que tudo vai ser diferente. Colher os resultados da escolha mais pra frente. Viver tipo uma criança, liga-se. Que o bem mais precioso é a própria vida. Seja livre, grande, feliz, sem estresse. Não precisa ficar tão pequeno depois que cresce. Olha ao seu redor, as bênçãos tá aí, é só ver. Felicidade de verdade que não tá na TV. Não entre em promoção, cê não parcela em cartão. Você só adquire depositando seu coração nas pessoas, nos sentimentos e nos momentos. Aqueles que não saem da mente, com o passar do tempo, desatentos, invertemos, perdemos à toa. Sempre que as coisas ganham mais valor do que as pessoas. Processo judicial, compensação fiscal, guerra mundial e aquecimento global. Tantas coisas no mundo pra preocupar você, mas já que amanheceu, o melhor que cê faz é viver. Sinta o calor do sol aquecer seu coração. Deixa o dia amanhecer, pôr um fim na escuridão. O inverno já passou, a primavera já chegou. Olhe pro alto e agradeça, veja que o sol raiou. Sinta o calor do sol aquecer seu coração. Deixa o dia amanhecer, pôr um fim na escuridão. A primavera já chegou. Olhe pro alto e veja que o sol raiou. Mais um dia.